a televisão sua mente está infectada. É uma cilada, se correr o bicho pega, se ficar não se entrega, partir pra cima que ele arrega. Promessas viram lixo, Robin Hood invertido, tirar dos pobres só pra alimentar os ricos. Porco maldito, sua lavagem é o dinheiro. Se o povo vem cobrar de jatinho, corre pro estrangeiro. Engravatado do caralho, mascarado, sua arma estelionato, o escudo fantoches guardados. Roubar na cara dura e ainda acha graça. O povo luta por respeito, ganha tiro de borracha. Não ache que você vai ficar impune dessa. Não ache que o povo não tá cansado de tanta merda. Se esperta que o gigante ainda tá nativa. Filho da puta, sua cabeça já está na mira. Aqui não vira, bandido no meu barco, monstro alto. Imposto por aqui é um assalto à mão armada. Seis da matina, ponte lotado, sentido trabalho com um salário de nada. Que mal dá pra pôr um prato de comida na mesa. Triste ver um pobre aprisionado, escravo da própria fraqueza. Acho que não tô entendendo. Eu desconheço o país que o governo tá vendendo na TV. Brasil é foda, a bola vem antes de escola. Tem hospital, mas falta gente pra atender. É mó espera que tem fila em todo lado. Nós aqui não curte fila, tá na fila porque é obrigado. Não tô acreditando, jogue pedra na cruz. Se de saúde não tem plano, tenta sorte lá no SUS. Pô, que absurdo, é mó discurso. Cê trampa até a morte, vai morrer a próprio custo. Meu irmão, não adianta votar nulo. Votar no merda ou no bosta, tanto faz no fim de tudo. Aberta a temporada de caça aos porcos, de caça aos ratos. Se apresse logo que eu quero vê-los mortos. Não podem nos calar, quieto não vou deixar. Nossa honra brasileira, não podem nos arrancar a força. A forca tá no pescoço, o pé tá pronto pra empurrar o banco de apoio. Pode crer que tamo vivo, ainda tamo no jogo. Avisa todos, chegada a hora.